Você pode estar abrindo sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo número 4. Neemias, capítulo 4. Você pode estar aí abrindo sua Bíblia. O pastor Paulo ainda está aí uns dias fora, mas aí me parece que sábado ele já está de volta. Neemias capítulo 4, versículo 1 ao 10, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pé, de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles. E faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade. E não se risque de diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Então, disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Amém? Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Gostaria que você prestasse atenção numa palavra que está no capítulo 4, versículo 2, aonde estrangeiros, opositores, Sambalate representando um povo que era aparentado com os judeus. Esse homem Sambalate, que não era um samaritano, que não era um judeu, que não tinha o sangue do povo de Deus, ele faz uma pergunta entre tantas, no versículo 2, dizendo: sacrificarão? Amém? Uma palavra só: sacrificarão. Você se perguntou por que entre tantas perguntas, esse homem inclui uma pergunta de cunho religioso, de cunho de fé? Entre tantas perguntas, ele inclui uma das perguntas falando sobre Deus. E ele diz: prestarão culto? Terão religião? Adorarão o Deus deles, que no passado eles adoravam, mas que mais tarde, talvez na cabeça de Sambalate, pensava que Deus os havia abandonado. Porque o povo de Deus caiu em cativeiro na Babilônia. Uma pergunta no meio de tantas. Perguntas que falam de construção, de edificação, de erguer, de levantar, de começar, de sair da ruína. Entre tantas perguntas, uma delas é: sacrificarão? Se voltarão a Deus? Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que que nessa pergunta, ela é feita porque um homem cheio da presença de Deus se aproximou de Sambalate. Sambalate não cria em Deus, Sambalate não desejava o bem do povo de Deus, e quando se aproxima dele um homem cheio da presença de Deus, ele se incomodou. Uma outra pergunta que eu me fiz é: quem revelou para Sambalate, ou quem colocou no coração dele esse incômodo, esse obstáculo, essa perturbação de se importar justamente com a fé, com a religião desse homem? Eu creio que foi o diabo. Eu creio que foi o diabo que colocou no coração desse homem uma adversidade contra o povo de Deus, um incômodo. E talvez quando Neemias, o homem de Deus, está chegando, isso incomodou ele num primeiro momento. Amém? Fala para o irmão do seu lado: irmão, se você está cheio de Deus, faz essa pergunta para ele. Se você está cheio de Deus, pode ser que você incomode algumas pessoas. Amém? Você não fez nada para ninguém. Você não está atrapalhando a vida de ninguém. Você não está fazendo mal para ninguém. Pelo contrário, você está desejando o bem. Você está mudando de vida. Você está mudando de comportamento. Você está melhorando. Você está abandonando costumes errados. Deus está transformando a sua vida. Mas pode ser que alguém se incomoda com você. Você não fez nada. Você até simpatiza com as pessoas, quer o bem delas, às vezes até tenta ajudar, mas elas interpretam você mal. Talvez achando que você é metido. Talvez o Sambalate pudesse dizer a respeito do Neemias: aí vem esse crentão, aí vem esse evangélico, né? Aí vem esse fanático. O que é que ele está querendo perto de mim? Sabe, pessoas que não conhecem a Deus, quando você se aproximar com a sua fé, e eles sabem que você leva uma vida correta, direita, porque teme a Deus, talvez algumas pessoas vão dizer: o que é que ele está querendo? O que é que ela está querendo perto de mim? E há pessoas que dizem: eu acho que ele está querendo me converter, não é? Talvez lá no passado, no seu primeiro contato com um homem de Deus, uma mulher de Deus, com um crente, talvez você, num primeiro momento, se resguardou, manteve uma distância e perguntou: o que é que essa pessoa, esse crente, esse evangélico, o que será que ele está querendo perto de mim? Só falta agora querer me converter. Só falta agora querer começar a falar de Deus. E talvez você lá no passado, e eu sim, a gente esperando aquela reação, né, do crente. Agora eu estou falando quando eu não era crente, louco para que o crente falasse alguma coisa, para a gente dizer: ó, tu fica com a tua religião, eu fico com a minha. Você já agiu assim no passado? Eu era assim, né? Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha religião. Se me perguntasse se eu ia lá, nem em casamento eu ia lá, irmãos. Eu já ia direto para a festa. Mas todo caso, se alguém me perguntasse qual a tua religião, eu diria: não, eu tenho sim, não vem com a tua, cada um na sua. Vai querer me converter? Eu sei que a presença de um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, um homem correto, um homem com a vida transformada, começou num primeiro momento a incomodar um homem que tem na sua vida uma inspiração maligna, Sambalate. Começou a ficar incomodado. E começou a perguntar: sacrificarão? Sabe por que que esse homem, Sambalate, ele está incomodado? Ele está incomodado, e esse incômodo é espiritual. Porque Neemias incluiu nos seus planos, incluiu na sua vida, a presença de Deus. Amém? Quando alguém quer ser bem sucedido na sua vida, quando alguém quer ser feliz, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus alvos. Precisa incluir a presença de Deus. Amém? Você tem sonhos quanto aos seus empreendimentos? Você tem sonho quanto aos seus estudos? Você tem sonho quanto a sua família? Fala para o irmão do seu lado, irmão, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, né? Fala para o irmão do seu lado, depois a gente pode até cantar, né? Com Jesus dá. Com Jesus dá. Sem Jesus não dá. É certo, claro, Neemias incluir, e eles estão vindo da ruína, eles estão vindo da miséria, estão com a vida quebrada, falida, despedaçada, humilhada, ficaram cativeiro, volta de 70 anos lá na Babilônia, estão agora querendo começar de novo, estão querendo uma oportunidade, estão querendo recomeçar a sua vida, e eles já foram parar naquele cativeiro, e as coisas deram errada justamente por afastar Deus dos seus planos, dos seus sonhos, da sua vida diária. E com isso eles aprenderam que agora eles precisam incluir Deus na sua vida para poder ser feliz, para poder ser bem-sucedido. Eles aprenderam isso e eles incluem Deus. Mas eles incluem Deus de coração. Amém? Eles não incluem, talvez Sambalate, talvez não, certamente Sambalate está enganado na sua meditação. Porque ali não é uma inclusão de uma religião, ali é trazer Deus para o seu cotidiano, para a sua vida. É isso que eles estão fazendo. É isso que todo aquele que verdadeiramente se converte faz, inclui Deus verdadeiramente na sua vida. Inclui Deus com seu poder, com seus milagres, com seu socorro, mas inclui Deus também com seus mandamentos, a sua vontade e a sua orientação. Então, só assim então, Deus é Deus, é esse Deus. Eu falo que eu me converti, irmãos, em dois momentos. No primeiro momento eu reconheci Jesus como o Senhor da minha vida. E olha, eu já orava no início da minha vida, da minha conversão, e eu já experimentava milagres verdadeiros. Tive a certeza que Deus existia. Conheci a Deus como meu Salvador. Mas ainda não tinha conhecido a Deus como Senhor, como dono, como proprietário, como aquele que me ensina. Eu falo que me converti em dois momentos, né? Primeiro reconhecendo Ele como Senhor, como Deus, como Salvador, e depois como Senhor, como aquele que manda em mim. Só depois de fracasso, de humilhação, só depois que a vida se despedaçou, então eu entendi que Ele quer ser além de Salvador, Ele quer ser o Senhor, o proprietário, o dono da minha vida. E assim Ele quer um relacionamento com você também. Amém? Você já estava lembrando da minha infância, né? A gente lá numa certa idade, criança, a gente é meio relaxado, né? Meio relaxado, assim, não gosta de tomar banho, né? Esse dia o meu sobrinho perguntou para os pais dele, ele disse, por que vocês me mandam tomar banho e ninguém manda em vocês tomar banho? Por que vocês podem tomar banho a hora que vocês querem e eu tenho que ser mandado? Mas no fundo não é a questão de hora, no fim ele quer ver se engole aquele banho, se passa por cima e não toma banho, né? Tá lembrando da minha infância, que coisa engraçada, parece que essa coisa de Deus, Deus está falando com a gente sempre, né? Deus está falando, Deus está chamando. Eu lembro que a gente começava a estudar, no meu tempo as classes eram de fórmica, e iniciava o ano, ou o semestre, aquela fórmica, aquela mesinha brilhava. Você lembra disso? As minhas eram verdinhas. Brilhava assim, não tinha nada escrito. Apagavam tudo, passavam álcool. Acho que passava muito trabalho, né? Com o passar do tempo, o pessoal escrevendo. E caneta e lápis, aquele negócio escrevendo. e aquilo ali ia tumultuando, enchendo, que eu chegava no fim do semestre, aquilo não tinha lugar nem para escrever o nome, né? Para escrever tinha que apagar com a borracha. Meu tempo era assim, hoje já tem até computador, né? Mas essa coisa de Deus, de religião, é Deus falando com a gente quer incluir Deus na nossa vida, mas a nossa forma. Amém? Há um período na vida que nós queremos incluir Deus na nossa vida da nossa forma. Aí eu me lembro que eu queria ter uma reverência a Deus, a família tinha ensinado, não da maneira bíblica, mas ela tinha ensinado o temor de Deus, de uma maneira errada. E ali na minha forma, que eu fazia uma coisa, eu pegava uma borracha e eu apagava no meio daquela escuridão de tanta coisa escrita, eu apagava um pedacinho ali, pequenininho, e ali eu dizia, aqui vai ser a minha reverência a Deus. A gente, na fé que a gente aprendeu no pátio, algumas pessoas botavam alguma coisa, né, um pedacinho do pátio, ali é para Deus, e ali construía alguma coisa para adoração a Deus, na minha fé antiga. E eu, aprendendo de casa, fazia isso na classe, aquele lugarzinho branco ali, e ali eu fazia uma cruzinha, né? Aqui é a minha adoração para Deus. E aí eu limpava, passava a borracha, ficava bem limpinho, fazia uma cruzinha, ou sabe lá o que eu fazia também, porque a nossa fé no passado, era meio engraçado, o negócio de Deus não era só o Deus da Bíblia, tinha outros deuses, né? E eu botava ali, aqui é o meu culto, aqui é a minha reverência, aqui é um lugar que eu estou dando para Deus. Mas não é essa maneira, não é dessa maneira que Neemias deu um lugar para Deus na sua vida. Não é dessa maneira que hoje eu e você damos um lugar para Deus na nossa vida. E aquele lugarzinho pequenininho, que eu limpava, que eu passava borracha e que eu fazia uma cruzinha. E depois, para deixar aquele lugarzinho bem limpo e bem santo, eu encerava ele. Passava uma cerinha. Eu com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Você fala, pastor, de onde é que tu trazia a cera de casa? Eu trazia. Passava uma cerinha ali, lustrava. Criança relaxada, né? Irmãos, me converti, hoje eu tomo no mínimo 2 banhos por dia no inverno. Lavo a cabeça todo dia, né? E limpo a minha orelha também, mas não para passar na classe. Lustrava aquele lugarzinho, aqui é minha adoração. Cantava no coral, né, da fé antiga, até essas coisas eu fazia, né? Eu era dos pequenos cantores. Quer dizer, a gente, no passado, dava um lugarzinho para Deus. Na classe. Alguns davam um lugarzinho para Deus na parede, né? Pequeno espaço ali para botar um calendário, alguma coisa de Deus. Alguns davam lugar para Deus no pátio. Um pedacinho do pátio, de frente para a rua, um lugarzinho para Deus. Mas não é isso que Deus quer, né, irmãos? O lugar que Deus quer é no seu coração. Amém? Fala para o irmão do seu lado. O lugar que Deus quer, irmão, é no seu coração. Ah, Deus, eu vou dar um lugarzinho para ti na minha mesa. Eu vou abrir a Bíblia ali no Salmo 91. E aí o Senhor está ali com um lugar na minha vida. Não é isso, irmãos. Eu sei que para um novato iniciando na sua fé, já vi funcionar. Pela misericórdia de Deus, porque a pessoa ainda não deu tempo de ler a Bíblia, e Deus usou aquela Bíblia aberta lá, mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso aí não vai durar para sempre, é só no início pela nossa ignorância, depois nós precisamos ler a Bíblia, amém? Eu brinco com os irmãos, dizendo que se fosse para ter a Bíblia aberta em casa e resolvesse a questão, a Bíblia teria só a capa, a gente abriria, ficava aberta em cima da mesa, está ali um lugarzinho para Deus, mas não, Neemias incluiu Deus como Ele é na sua vida. Amém? Com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com seus milagres, mas com seus mandamentos, as suas orientações, que não são para Ele, mas são para guardar a sua e a minha vida. Deu um mal-estar, irmãos, agora voltamos ao Sambalate, deu um mal-estar no Sambalate. Deu um mal-estar ali na barriga, no estômago, deu uma química ali. Porque ciúme, inveja, dá mal-estar, né? E deu aquele negócio, ele ficou irado. Aquele homem não conseguia ver o sucesso dos outros. Aquele povo de Deus, pela desobediência, por ter afastado Deus do seu dia a dia, da sua vida, caiu em desgraça, caiu em miséria, estava lá embaixo, ruiu. E Deus começou a levantar, a abençoar aquele povo, e Neemias veio lá para reconstruir a cidade. E tanto é verdade que ele incluiu Deus nos seus planos, Neemias, que quando ele falou com o rei, ele diz: olha, me manda madeira, rei, me dá uma carta de permissão para mim reconstruir os muros, a cidade e o templo. Rei, me dá uma carta, porque com essa carta eu quero levar madeira aqui do reino para construir lá as portas do templo, as portas da cidade. E ele inclui o culto a Deus na sua vida. E é por isso que as coisas estão dando certo na vida dele. Mas alguém olha para ele e não consegue ver o seu sucesso. E começa dentro de si uma inveja, um ciúme, uma ira, um mal-estar, uma coisa no estômago. E primeiro, isso se dá porque ali no versículo 1, 4:1, diz: tendo Sambalate ouvido. Sabe que há pessoas que quando ouvem o sucesso dos outros, dá um mal-estar, dá uma concorrência, dá uma competição. E aí, pode ser às vezes até já alguém que entrou na caminhada com Jesus. E aí tem que orar para aquele negócio ir embora, né? Para não querer ser mais que os outros, para não desejar ver os outros cair, não crescer, ou por querer crescer mais que os outros. Inveja, ciúme, tomou conta do coração desse homem, inveja, ciúme, esse mal-estar. E quando isso entra no coração, versículo 2, o passo seguinte é que ele falou. Primeiro se ouve o sucesso dos outros, e aí gera o ciúme. Aí gera aquele mal-estar. E depois sai falando, ele começou a falar, e começou a debochar, começou a falar mal, começou a torcer contra. E depois que falou, versículo 2, diz lá no 8, que aí vai para a atitude. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Fala para o irmão do seu lado: irmão, inveja não pega. Amém? Inveja, ciúme não pega, né? Às vezes eu vejo em programas de televisão falando da inveja como se ela tivesse perna, como ela, se ela fosse alguma coisa. Problema da inveja é com quem sente, amém? Quem sente a inveja está com problema. Mas você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e nem que não fosse, inveja por si só não pega, não tem perna. Ciúme não pega, não tem perna, não corre atrás. Agora o problema é que alguém com esse sentimento e com uma inspiração maligna no coração sente inveja, sente ciúme, começa a falar mal, e depois o segundo passo é, talvez, começa a armar alguma coisa. Diz ali que se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém, e diz ali, suscitar confusão. Mas por si só, inveja, ciúme, essas coisas não pegam. Mas confusão pega, né, irmãos? Pessoas que vêm para a volta para incomodar, para atrapalhar, para derrubar aquilo que você está construindo, isso sim. Pessoas com problema de inveja, de ciúme, isso aí é um problema. Mas o que que Neemias faz, o que que você faz? Quando você vê que alguém começa a te rodear, quando alguém começa a te cercar, para trazer confusão na tua vida, o que que você faz? A resposta está ali na Bíblia, versículo 4, Neemias orou a Deus, amém? Não ficou desejando mal de volta, não foi lá na fazer um trabalho contra eles, mas ele orou a Deus e disse para Deus: Deus, eles estão provocando a ti, essa luta deles é contra o Senhor. Se alguém se levanta contra você, um homem que está andando com Deus, uma mulher que está andando com Deus, um jovem que está andando com Deus, quando alguém se levanta contra você e quer fazer confusão porque você serve a Deus, essa pessoa não está brigando com você, ela está brigando contra Deus. Amém? E o que que ele faz? Ele vai para a oração, ele vai clamar a Deus, ele não deixa no seu coração entrar ira, ressentimento, ele não paralisa, né? A obra que Deus está operando na sua vida, ele não para com ela. Diz que nessas alturas, a edificação já estava, versículo 6, já estava chegando até a metade. Estava na metade. Hoje eu estava conversando com uma irmã, e falando, irmã, eu noto que na tua vida, você levanta as coisas, você tem uma facilidade para correr atrás de alguns estragos e consertar e edificar e consertar as coisas. Eu vejo essa habilidade na tua vida. Mas eu vejo também que você então luta, luta, levanta, chega na metade do muro e depois derruba o muro de novo. O que Deus espera na sua e na minha vida é que a gente complete a obra de Deus. Amém? A sua felicidade, para você ser um homem e uma mulher bem sucedido, você precisa incluir na sua vida, no seu sonho, nos seus planos, as coisas de Deus. E não deixar sentimentos como esse, quanto mais eles olhavam, diz no versículo 7, ficaram sobremodo irados, quando eles viram o sucesso daqueles homens que levavam e incluíam as coisas de Deus na sua vida. Você quer incluir as coisas de Deus na sua vida? Nos seus sonhos, nos seus projetos? Sambalat incluiu sentimentos ruins, né? Galatas 5 fala que obra da carne, e ali cita entre elas o sentimento que ele tem aqui de ira, de inveja e de ciúme. Mas o fruto do Espírito Santo não tem lugar para essas coisas. Amém? E tem alegria quando você vê alguém crescer, quando você vê alguém se edificando. Quero convidar você a se colocar em pé, nós queremos orar. É uma noite de ceia. Deus, já lá no início do Antigo Testamento, ele mostrava nos seus mandamentos uma série de limpeza. O culto material e físico a Deus era cheio, era limpo. Mas agora no nosso tempo, não é dessa maneira que nós cultuamos a Deus, com a limpeza por fora. Ainda que é claro, né, que a gente precisa ser caprichoso, né, irmãos? Mas a Bíblia fala de uma limpeza, sobretudo no coração, na mente, nos sentimentos. O Antigo Testamento falava inicialmente de uma limpeza ritualística, cerimonial, material, mas para simbolizar ser limpo de coração, limpo por dentro. Estamos no tempo do Espírito Santo, na época de Jesus. E aquilo que o Antigo Testamento mostrava é de uma limpeza no coração, não um espacinho. O lugar que Deus quer é no coração, e Ele quer todo o seu coração. Amém? Você pode curvar a sua cabeça. Uma coisa que pega é desânimo. Inveja, ciúme não pega, desânimo pega. Pode ser que você está edificando alguma coisa na sua vida, você está, talvez edificando nem seja material, mas mais do que tudo, você está edificando uma nova maneira de viver, você está edificando um novo comportamento. Você está edificando sentimentos novos, limpos, pensamentos novos, limpos, atitudes novas, limpas. Você está edificando uma transformação na sua vida. E pode ser que em algum momento você está lá pela metade e está querendo se abater sobre você um desânimo. Talvez pessoas como Sambalate, como Tobias, querendo te desanimar. Tobias chegou a dizer: olha, se levantar, até uma raposa vai derrubar, causar desânimo na obra que Deus estava realizando no seu povo. Deus está realizando uma obra na sua vida. Em algum ponto do muro você já está. Ainda que seja no alicerce, no começo, mas você está edificando algo. Pessoas vão tentar te desanimar, vão tentar te derrubar, talvez vão levantar confusão, mas o Deus Todo-Poderoso vai te livrar, amém. O Deus dos céus vai te livrar. O Senhor Jesus, em quem você depositou, está depositando a sua confiança, Ele vai te levar até o fim dessa jornada, dessa obra, seja ela emocional, seja ela de comportamento, seja ela de sentimentos. E você pode, nessa noite, uma noite de ceia, detectar no seu coração que ali tem um sentimento errado, ali tem um sentimento ruim, ali tem um mal-estar, algo que te faz mal. Nessa noite nós falamos de inveja, nessa noite nós falamos de ciúme, de ira, de competição, de concorrência, falamos de ajuntamento para fazer o mal. Mas você nessa noite, é você e Deus, é o Espírito Santo que fala para você: ó, tem uma coisa errada aí no teu coração. É o Espírito Santo que fala: ah, tem uma coisa errada no teu comportamento. É Deus que fala para você nessa noite: eu não te conheço, mas Deus fala para você: ah, tem uma coisa errada aí no teu sentimento, que está te fazendo mal, que está te puxando para baixo, que está te derrubando, que está te atrapalhando. E você pode nessa noite, dizer: Jesus, eu não quero dar um lugarzinho na parede da minha casa, eu não quero dar um lugarzinho na minha mesa, eu não quero te dar um lugarzinho no meu pátio, eu quero te dar todo lugar que há no meu coração, para o Senhor reinar sobre a minha vida. Fala para Deus que você está abrindo mão nessa noite de algum sentimento ruim, uma mágoa, ressentimento, ira, espírito de vingança, pode ser um ciúme, pode ser inveja, pode ser competição, concorrência. Entrega isso para Deus nessa noite e dizer: Deus, eu não quero sentir o que eu estou sentindo, e eu vou lutar contra esse sentimento, e eu estou abandonando em teu nome esse sentimento, e eu estou levando isso a sério. Isso me faz mal, isso me afasta de ti, e eu declarei que eu te dou meu coração nessa noite. Fale com Deus. Pai, nós oramos nessa noite, todos nós, Senhor. Nenhum sequer aqui dentro é perfeito, nenhum sequer aqui é infalível, e numa ou noutra coisa nós encontramos uma falha, algo errado no sentimento, no pensamento que fica girando na nossa cabeça, no comportamento. E nós, Senhor, nessa noite abandonamos tudo, porque queremos uma vida contigo. E nós simbolizamos isso também, Deus, nessa noite por meio da ceia. Estamos declarando, Deus, estamos declarando que nós queremos ser cheios da tua presença. E que se alguém deixar de gostar de nós, seja por tua causa, e não por causa de algum mau procedimento nosso. Fala para Deus, você deseja ser cheio da presença dEle, sua vida vai deslanchar, seu muro vai ser erguido, você vai levantar primeiro estágio, vai chegar no meio, e vai chegar no final. Aqueles homens de Deus, povo de Deus, reconstruiu um muro maior do que aqueles que no passado estavam na volta de Jerusalém. Porque incluíram o Senhor no seu trabalho, na sua casa, aonde quer que andasse. Senhor, nessa noite, estamos, Pai, na Tua presença, declarando que há, sim, lugar na nossa vida, no nosso coração. É tudo que nós queremos, Tua presença em nós. Temos sede da Tua presença. Temos fome da Tua presença. Quando nos ausentamos do Senhor, algum mal-estar já começa a surgir nas nossas vidas. Perdoa-nos, Deus. Estamos pedindo uma nova oportunidade, um recomeço, como o Senhor deu recomeço para o Seu povo, junto a Neemias. Dá uma segunda chance. Nos permite recomeçar da maneira certa, contigo completamente incluído na nossa vida diária, até o último dia da nossa vida, aonde então partiremos para eternamente viver no melhor lugar junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.